107. Salvador, está 3663, está na final visual, baixa de chegada. São 3663, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós, informa cabeceira deslocada 90 metros. 90 metros deslocada, 3663. Só para informação, tem um helicóptero setor norte aguardando para o cruzamento do campo, não interferirá com seu pouso, são 3663. Sim, são 3663. O Uno 897 decola aos 16, controle 119.8, bom voo. Bom, 897, 198, bom dia. Mike Acuinha visual com tráfego nacional, se autorizado, prossegue. Mike Acuinha está autorizado o cruzamento à retaguarda do tráfego, final da 10, reporte liberando o eixo da 1028. Botará, Índio. Mike Tongo Lima visual com Airbus Letão, final da 10. Confirmo. Tá, Romeu, Mike Tango Lima, faz a passagem do mesmo ali e mantém pistão no zero. Mike Tango Lima. Ok, observar a passagem da nova, vai alinhar e manter o Mike Tango Lima. No solo aos 17, lidere a direita, chame o solo 121, 19. Ideia para 219. No Rio, Mike Acuinha cruzou o eixo da 10. Mike Acuinha, ciente visual com aeronave, prossiga corredor axé, chame o controle 119, 8, bom voo. Pois axé, 198, Acuinha. Nível 040. 040, volume 605. Controle de Salvador, bom dia. SAN 3859, cruzando 170 para o 110. SAN 3859, sem identificação, chegada a Bonfi, desça ao nível 050. Identificou, desce para o 53859. Mantemos o teléfono ponto de espera no 0, pronto. Por isso que o teléfono mantém o ponto de espera no 0. Mike Acuinha, mantendo 510, corredor Racha. 11, 7 milhas para o destino, 11 minutos para o pouso. Visual com Dina, Mike Acuinha. Sendo Mike Acuinha. Bom dia, então 363, prossiga Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05. Aposentado principal 2000 pés, ajustando 0, 13, autorizado final, reporte estabilizado. 103 vai autorizar o Renato pra gente, 1605? Ciente, desça aposentado para 2500, na posição Vitor 366, autorizado a Renato e reporte estabilizado. Ciente, desce para 2500, 366, gol 1605. Bravo uniforme, mantém a cabeceira no 7. Papa Romeu, Mike Tango Lima, decolado aos 19, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 198, muito obrigado. Muito bom dia, é o Papa Romeu, Mike Tango Lima. Romeu, meu Mike Tango Lima, contato radar decolagem, segundo nível 280, sai da Momo Flock. Tem para 280, Momo Flock. Quando possível, para onde? Flock, por gentileza? Pode. Pode. Tanguisco até o eco, autorizado decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 1 0, 8 nós. Eco iniciando. Eco Delta, frequência livre na coordenação. Papa Tango Whisky até o eco decolado aos 2-2, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 119.8, boa. Salvador, Papa Tango Whisky até o eco, bom dia. Patango, hotel, Whisky Hotel Eco, contato radar, segundo nível 360, saída da Dael, transição de Né. Para o 360 na Dael de Né, Eco. Voo no 897, passa nível 140, chame Recife no 288, alterna 133-25. Voo no 897, Recife no 288, 3385, ponte. Mike Bravo Uniforme está mantendo posição devido ao tráfego que decolou da pista 1 no 0 anteriormente, com curva à esquerda na mesma saída do senhor. Aguarde. No final da RNAV, voo no 605. Voo no 605, complete final da RNAV, passa o Serra Vitor 366, chame torre 1186. 286, voo no 605. Posso fazer o Serra Vitor 366. Salvador, bom dia, voo no 605, final RNAV, baixo está travado. Voo no 605, confirme visual com campo, baixo está travado? Baixo está travado, ainda não visual. Agora sim, visual, voo no 605. Voo no 605, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento 1 no 20 graus, com 08 nós, informa cabeceira deslocada, 90 metros, ajuste 1 no 0, 1 no 3. Sempre autorizado pouso na 1 no 0. Ajuste 1-0, 1-3, voo no 605. Mike Bravo Uniforme, só para informação, só vai aguardar o pouso da aeronave na pista 1-0, após ser autorizado, você falar, ok? Nível 0-4-0. 0-4-0, 3-8-5-9. Mike Eco India, controle. Mike Eco India, controle Salvador. Eco India, controle. Papá Mike Eco India. Fox Oscar, confirme, pátio 5 para o pátio 3. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte para o cruzamento da 1735, Mike Fox Oscar. Mike Eco India, está na escuta do Mike Tango Lima? Aparentemente não está na escuta, viu, controle? Grato, Mike Tango Lima. Whisky Hotel Eco, passa nível 120, chame Recife 1288, alterna 13325. 1288, 13325. 3859, após Peludas, é para 2000 pés, ajuste 1013, autorizado ILS X-Ray Glide, reposto estabilizado. Após Peludas, desce para 2013, ILS e Sail Glide, portará estabilizado 3859. Papá Romeu Mike Tango Lima, passa nível 130, chame Recife 12685, alterna 12545. Ok, 12685, 2545, obrigado, bom dia, Mato Norte. Então, Mike Fox Oscar, está autorizado o cruzamento da 1735 após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o solo 121-9. Mike Bravo Uniforme, quando pronto, após o cruzamento da aeronave na 1735, está autorizado a decolar. 100 graus com 8 nós o vento. Voo no 605, solo aos 28, solo agora 121-9. 219, trato 1605. Falou, Salvador, bom dia, 1605. 605, táxi Alfa Índia, ponto 103. Alfa Índia, ponto 03, 1605. Tango Mike Bravo Uniforme, decolado às 28, chame agora o controle 119-8, bom voo. Controle, Tango Mike Bravo Uniforme, contato radar, subnível 220, perfil da Momo, transição alvo. Consegue identificar alguma mensagem, Mike Bravo Uniforme? Grato, Mike Bravo Uniforme. Estabilizou o localizador, está 3859. 3859, complete final, chame torre 118-6. 118-6, no 43 vai livrar a frequência mais forte para já. Gente, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, TAN 3859, passando de a Sierra, baixada travada. 3859, bom dia, confirme visual com campo. Afirmativo, visual, 3859. TAN 3859, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com 08 nós, que forma cabeceira deslocada, 90 metros. Ciente, livre pouso, 90 metros, deslocado, 3859. No solo aos 3-4, libere à direita, achando o solo 121-9. Direita 121-9, obrigado, 3-9. Solo Salvador, TAN 3859 de Grupo. TAN 3859. 59, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, pro 83859. Salvador Bird Control, good morning, Papa Romeo Echo, Mike Sierra, Information Lima. Echo Mike Sierra, Confidente, Climb, clear, both arrival, this is flight level 050. Both arrival to flight level 050, Echo Mike Sierra. Tango Mike, Bravo Uniforme, passando em voo 140, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, para o Mike Sierra, reclear, flight level 040. Descent to flight level 040, Echo Mike Sierra. operador é algum 923? Dois, três, Guarulhos, nível 36, essa é a coordenada, informação em curso é Lima, quanto é me escuta? Obrigado. Vai, vai ser, tá, é hoje? Ah, previsto aqui é 850, tá, é o Diné. Obrigado. Salvador Guarulhos, autorizado 360, aerovia Upper Whisky 50, decola 910, com a direita. Subida Bell, transição Diner, código 5104. Frequência do controle em 1 no 9.8, torre operando em 1 no 8.6. Guarulhos 360, Upper Whisky 50, adiciona 0, direita Bell Diner. Aciona 5104, 198.86 para o 923 da Gol. Correto, portão 04, chamando para o pushback e aceleramento. Muito obrigado, chamando. Eco Mike Serra, confirme o rate of descent. 1,600. Convido Juliette Pato. Tá, decola da 17, sobrevoe toque arremetido em Veracruz, mudou meu teste. Autorizado, Salvador, o sobrevoo pro toque arremetido em Veracruz, a 1 no meu teste, o alvo de Juliette, o código padrão 01 no segundo, decola da 17, curva direita no corredor axé, frequência do controle 1 no 9.8, torre 1 no 8.6. Contra na bata com fim PLB 02. Para acionamento, táxi decolagem, chama agora a torre 1 no 8.6, ajustando 0 no 3, Alfa Vito Juliette, bom voo.